Gabriel Augusto, é pra beber e se apaixonar. Vem assim. Tira uma dúvida aqui. O tempo que passou longe de mim fez bem ou não te fez tão bem assim? Só sei é que tá bad por aqui. Será que já se acostumou a dormir sem os dois travesseiros? Não disputar espaço no chuveiro e acordar sem o meu beijo chato de despertador? Será que já se acostumou? Alô, meus parceiros, tá aqui, me tá aqui logo, que tamo junto. Será que já se acostumou a dormir sem os dois travesseiros? Não disputar espaço no chuveiro e acordar sem o meu beijo chato de despertador? Será que já se acostumou? Ou é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu, que dó, tadinho. O nosso bem, escuta a dica, pega a sua vida e traz de volta pra minha. Como é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu, que dó, tadinho. Pro nosso bem, escuta a dica, pega a sua vida e traz de volta pra minha.